Convoca, Tango Alfa Papá. Tango Alfa Papá, completa final, torre 1895, como pouso. Entra na cidade, boa noite. Luno 776, desce para 2000 pés, Senegal 10115, direto do Luno, autorizado ELS, reporte estabilizado. Duna 2000-0-5, reportando estabilizado, 775. Atrevista, Salvador, tá até pegando o Rio Iriente, mais um novo farol da barra para o ingresso no corredor do Brasil. Novembro Iriente, Mike, autorizado corredor Bonfim, após Interlagos, irá regressar para Salvador? Afirmativo, irá fazer tudo errado na pista 1-7. Gente, Novembro Iriente, Mike, autorizado corredor Bonfim, Interlagos, porta rotatória. Autorizado o corredor com 5, logo se botar a rotatória, para botar o novembro de ansiedade. 6197 decolado ao 09, controle em 20.8. Amaral, controle, Salvador 3197. Juliette Bravo Delta, voa Duna e desce para 3000 pés, Senegal no 0115. Direto Duna no 0115, Juliette Bravo Delta. Controle Salvador, San 3197, boa noite. San 3197, boa noite. Contato radar, sabe, mantenho 360, voa Leda. Comando Leda, sobe ao 360, tá 3197. Na base, vou lá na final da Alfa Papa. Sente, como área que está livre. O Mike Lima Juliette, vento 1,60 graus, 08 nós, autorizado a decolar, pista no Sérgio. Vento 150 graus, 079, autorizado pouso, pista no 7, checa trem. Embaixo travado, livre pouso, Tango Alfa Papá. Mike Lima Juliette, decolado 1-1, no controle 20.8. 208, Mike Lima Juliette. Controle, boa noite, Papa Tango Mike Lima Juliette, passa 2000 pés agora na subida da El. Mike Lima Juliette, contato radar, sobe Mateio 320, saída da Del. Mateio 320, subida da Del, Mike Lima Juliette. Solo Zono 3, confirmando parte 5 no corte de frequência. 3197, está restrito no nível 340, direto Brígida presente. A 3197, chama Recife, 1251, no bom voo. Pode chamar o centro Recife, obrigado, boa noite. 3197. Controle Salvador, tá batendo November Yankee Mike, ingressou ao corredor Interlagos. Gente, November Yankee Mike, reporta visual do campo na rotatória. Reportará visual do campo na prova da rotatória, November Yankee Mike. O Gol 976 interceptou o localizador, tem a pista vista. Gol 976, completa final, chama torre no 895. 895, boa noite. Juliette Bravo Delta, LED para 2000 pés, autorizado LS Express, ponto estabilizado. Para 2000, reportará Juliette Bravo Delta. Boa noite, o Gol 1976 está estabilizado em LS, dono zero. Gol 1976, boa noite, direito 140 graus, 089, autorizado pouso, pistão zero, checa trem. Baixado, checado, livre pouso, Gol 1776. November Yankee Mike, completa a aproximação visual, chama a torre 1895. Completando a aproximação visual, 1895, November Yankee Mike. Papatango Mike Lima Juliette, chama Recife, 1251. Postou no 4, aciona a identificação. Estou no 4, dois de descida, desça para o nível 050, na proa de Mari. Reporta curta final no 7, novembro Yankee Mike. Reportará curta final no 7, novembro Yankee Mike, intenções TGL. Tem estimado TGL? 1, TGL, ponto final. Sim. Autorizado, pastor 1-4. Reporte indo através de Salvador. Sete, sete, meia, solo aos 1-9, solo 2-9. 2-9, obrigado, gol 1-7-7-6. Lu Salvador, boa noite, gol 1-7-7-6. Pronto. 776, Alfa Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette para o 10, gol 1-7-7-6. Está sendo emitida, November Yankee Mike. Boa noite, Europa 083, descendo 4000 feet, QNH 1015, clear, bom arrival. 2, Juliette, Bravo Delta. Juliette, Bravo Delta, complete, aproximação, torre 1, 1895. Bravo Delta. Estou com o RM2, 23, curva esquerda, utilizando cruzamento campo, setor norte. Ciane, eu faltará para cruzamento, November Yankee, mais com curva esquerda. Para ingressar na base, a perna do vento pela direita para ingressar a base de leitura da data. É, a informar, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, confirmando autorizado base curta ao nosso site pela direita, reporte base para final. Está iniciando então autorizado, Juliette Bravo Delta, reportará. O 9 Mac Mike mantém a perna do vento da 17, reporta visual com tráfego que vai ingressar base final no site pela direita. Ciente, manterá a perna do vento da 17 ao 9 Mac Mike. Autorizado o cruzamento? Afirmo. Bravo. Autorizado pouso, pista no 7, vento 120 graus e 109. Bravo Delta. Boa noite, Mike, visual com tráfego. Afirma. Ok, se caixando para o número 2 para pouso, após estar autorizado a base final, informarei pista livre. Afirmativo, com tráfego à vista, vai girar a base mantendo separação. Boa noite, Carajal, no 8, desço para 4.000 pés na chegada a Ponce. Ajuste no 0 no 5, da presente Rui Ponce. Salvador, o Papatão, o Novembro, aqui, Mike, girando base, mandando separação. Ciente, informar que está livre, Novembro, aqui, Mike. Ciente, Novembro, aqui, Mike. Juliette Bravo Delta, Solos 27, passe 5 no corte de frequência. Ok, grato. Autorizado pouso, pista no 7, vento 120 graus, 08 nós, Novembro e Yankee Mike. Ciente, livre pouso para o Papatango, Novembro e Yankee Mike. Abjet 6728, desce para o nível 060, chegada a Mari. 328, mantenha a chegada. Mike Solos 30, New Deck Track e o corte de frequência. Azul 4070, redução para 2109. Bravo 083, descend 2000 feet, can H1015, VLS approach, report established. Contact 1015, VLS 10, record you are established 053. 070 da Azul, prossiga para 2000 pés, ajuste no 015, sou vetor para o serviçamento, irá manter a presente pro limite, localizador. Objeto 6728, redução para 2109, utilizado 3000 pés. 2109, 3000 pés, confirme o ajuste. Ajuste em Salvador no 015. Air Europa 083, fly direct to Duna position, descending 2000 feet, to an H1015. Chegando Duna, 2015, Air Europa 083. Zulu 4070, curva à esquerda até a proa 020, nesta proa intercept localizador, reporte estabilizado. Pastor, 4, através de Salvador. Copiado, 2314, reporte com o dia. Reportará com antes, pastor. Sim, Guarulhos, copia. Autorizado Guarulhos, 360, Upper Zulu 16. Decola da 10, curva direita da Eule da Bridge. Controle 120, decima 80, aciona 5510. Azul 4070, reação na navegação na torre de Duna, né, pós estabilizado. Tiver questionamento.